Ingresso, pista 97, o Mike é com Deus. Velocidade 250 mais 250, 3304. Localizador, Oceano 312. Oceano 312, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Cuidado, autorizado ingresso. Reporte aliado e pronto, cabeceira 17, Mike Gudel. O 217 aos 21, direito 1219. 1219. Torre Salvador, bom dia, Oceanair 6312, estabilizado no ILS. 6312, cheque trem 140 com 612, livre pouso no zero. Livre pouso na 10, está com o trem baixo travado, funcionário 63. O Delta mantém a posição. Gol 434, voa sobre o mar, com liberação de altitude até 2 mil pés, campeão. Até 2 mil, reportará, gol, reportará na final, gol 434. O TAM 3304 está passando agora 9 mil, com a liberação de altitude até 3 mil pés, é o número 4 para pouso. Número 4, 3 mil pés, o TAM. 922 no localizador, em aproximação para pousos. Cheque o trem, chame a torre 118, meia 12, Gol 922. Até. Velocidade 210 nós. 210 indicada, 3304. Oi, bom dia, como 922? 922, continue a aproximação, agora a atualização. 922. 6312 aos 25219. 9219, vamos lá. Solo da Chanel 63120. Três. 1-2 prossegue de Alfa Índia pro 01. Alfa Índia, Gate 01, 6312. O Gol 1434 está autorizado, aproximação e aliás. Está autorizado e aliás, reportamento estabilizado, 1434. O TAM 3304 iniciou o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Será vetorado para o sequenciamento. Afirmativo. TAM India Mike Charlie 3304, por gentileza, teria uma broa? TAM 3304, vamos iniciar a vetoração agora. A proa é a 240, 240, tem como limite o curso do localizador. 240, limitado ao norte, 3304. Patrão, Mike Eco Delta, bom dia. Mike Eco Delta, bom dia, controle, Salvador. Seja lá de mil pés, destino Manati, estimando destino ao 50, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, informe livrando a zona de controle. Vai informar, Mike Eco Delta. TAM 3304 está passando 4000, desça para 2000 pés. A bela ilha de Itaparica à frente. Dentro em breve, no máximo 4 milhas, vai iniciar uma curva pela esquerda. Afirmativo, visão para Itaparica. O 3304, esquerda, proa 1180. Proa sul, esquerda 3304. Solo 5221. 5221, prossiga. Tá meio cedo ainda, mas pra coordenar o nível 160 para a vitória da conquista. Assim que eu receber o seu plano, eu coordeno, ok? Então a gente chama, positivo? Ok, obrigada. Solo, positivo. 1922, prossegue de Alfa Juliette por 612, bom dia. Alfa. 3304 para o localizador. A proa 1-3-0, informe estabilizado. 3304, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Reduzido. Gol 1434, localizador em aproximação. Chega o trem, torre 118612. 18,6, boa, até. Boa. Bom dia, Azul 9136, informação, quilo. 9136 da Azul para Recife. Muito bom dia. Está autorizado nível 370 pela Brisco 58. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5020 no transponder, 11935 a frequência do controle. Tente autorizado nível 370 para Recife. Decola da 10, sai da Puca, Aracaju, curva esquerda. Aciona 5020, controle 1935. Azul 9136. Codejamentos corretos, chama para o push no 9. Só corrigindo a frequência do controle, é 119.8. Estou confundindo. Ok, 19.8, obrigado. Obrigado por estacionamento de um ataque 2223. Ferreira. Então, 3304 está agora 4 milhas e meia para o externo em aproximação. Cheque o trem, a torre 1186, 12. 18.6, muito obrigado. 3304, daqui a pouco. Até. Salvador, um bom dia, o 3304, bom dia. 3304, muito bom dia, continue a aproximação, aguardo autorização. Bom dia, no 434 aos 34, direito no 219. 219, 434. Salvador, eu vou no 434, tem pra vocês. No 434, prossegue de Alfa, vai te chamar antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, no 434. ...04, 150 graus, 8 nós, livre pouso no zero. Repouso, 3304. Salve, Salvador, passarido 2223. está com 43 a bordo, faltando 24 horas, ao término do Salvador para o Tec. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chama Torre, em 186. Altímetro agora 1015. 7.0 no 5, Juliette e Alfa, para na Alfa e chama Torre, 102.2.2.3, passarei. No 434 vai ceder passagem ao Passaredo, que está prosseguindo para o ponto de espera da 10 e após ingressa via Juliette para o 5. Recebendo passagem para o Passaredo, para o IT 5 no 434. E agora no 219. 219, 604. Bom dia, está 3304, igual na sua escuta. 3304, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette, bom dia. Bom dia, chamando da Juliette, 3304. 2223, a linha decola, pistão 0, 140 graus, 49. Autorizado a alinhar e decolar no 0223. Manda Juliette, está 3304. 3304, ingressa via Juliette para 10. Ingressa via Juliette para 190, está 3304. Aos 3998, boa viagem. 1998, grato, bom dia, 2223. Controle Salvador, cordial, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, este é o Controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, suba sem restrições para o nível autorizado. Para o nível 2022-23. Canal 6312, Recife, 1 minuto, cópia. 6373, o perfil da saída? Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, grato. Salvador Azul, 9136, portão 9, pronto, pushback acionamento. Azul 9136, 5 aeronaves da Tampa, acesso à retaguarda para o 10, autorizado o posto 09. César, nome da Tec 410, autorizado, ficha azul, 936. Papa Mike X Delta, confirma que chamou o passarito? Afirmativo, então chamando o pouso em Manati, é o 50, é o Papa Mike X Delta. Papa Mike X Delta, confirma. Controle o passarido 2223, em ponte para o Papa Mike Eco Delta, o mesmo está informando, pouso em Manati aos 50, livrou a CTR. Muito grato, passarido. Papa Mike Eco Delta, o passarido 2223, informa que o controle Salvador está ciente. Controle, bom dia, Web 5826. Web 5826, este é o controle Salvador. Vamos abreviar a sua trajetória para pouso em Salvador. Voe para Duna, ajuste agora 1095, desça para 2000 pés. Duna e LS X-Ray para pouso. Muito obrigado, então. Duna 2000, reporte estabilizado, LS Web 5826. Barulho. Confirme quem solicitou fogo no 923? Afirmo. É que eu recebi muito baixo. Número 2 para cópia, mantenha, me escuta e aguarda. Ah, só escuta o 923. O Xanair 6312, pronto cópia? Ah, para baixo, eu consigo 6312. Autorizado para Recife 350 ao nível pela Perusca 58. Decolo da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5036 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Sendo autorizado, repetindo 350 para o 58, decolo da capital 10, sai da Puca, transição Aracaju, curva à esquerda, transponder 5036, controle 19035, canal 6312. Fechamento correto, chama para o posto no 01, Oxa. Sala Azul 9136 para o táxi, PB 104, autonomia de 3 horas e 20, altera na Maceió. Juno 36, prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1015, tenha um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera torre 18.6 com 1015, Azul 9136. Gol 1923, cópia. Autorizado Guarulhos 360 ao nível, decola da 10. Saída da El, Leda Krat. Em Krat, intercepta Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper Whisky 58, Papa Charlie Lima. Aciona 5022 no transponder, 1198 controle. Bravo, 5022. Gol 923, só solicito que o cheque rádio que recebeu essa mensagem oscilando a sua voz. Uma hora era alta, outra hora era baixa. Só confirma para mim o nível, por gentileza. 360. Agora sim, clareza 5360, seu cotejamento foi correto, me chama para o posto no 612. Vai, pode estar pronto, vou no 923. Salvador, é o Golf India, Golf? Golf, India Golf, prossiga. Bom dia, India Golf, continua no parte 3, atualização de reboque da aeronave até o portão 03. Está autorizado até a saída do parte 3, reporta para ingresso no parte principal, Golf, India Golf. Reportará para ingresso no principal, India Golf. Bom dia, 3663, 360 kg, 360 Guarulhos. Tá, 3663, está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, pela Upper Risk 50. Decola da 10, saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Aciona 5025 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, o TAM 3663 indaga, nós tínhamos uma outra aerovia, a Pesulu 16. Queria confirmar se autorizaram pela Perusco 50? Não, é o plano que eu tenho aqui, é pela Perusco 50. Eu posso checar se eu tenho alguma CHG prevista na sua, pro seu plano. Só aguarda um minuto, por gentileza. Ok, por favor. Solo Salvador, bom dia, Azul 4039. Azul 4039, para Campinas, nível 360, está autorizado decola da 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta Pesulu no meio conforme a rota do plano. Aciona 5026 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, autorizado Campinas 360, decola da 10, da El, Leda Bridge, intercepta Pesulu 16. 5026-198, controle azul 4039. Cotejamento correto, estima proposto no 08. 3732, controle. Escuta pra cima. Você já efetuou o desvio? Já, amigo, agora eu tô falando apoio de máquina. Ah, ok. Eu não sei se vai facilitar, o senhor tem condições de voar pra Duna? Afirmo, pro de Duna então. Vamos partir para Duna, vamos descer para 2.000 pés. Duna e LS X-Ray para pouso. Duna e LS X-Ray descendo para 2.000 pés. Da 373. Passaria do 223, chame Recife 1260. 1260, graças, bom dia, 2223. Boa. Chamou? Juliette Eco, prossiga. Eu no 3049198, boa viagem. 198, boa. Juliette Eco. Controle Salvador, bom dia, Azul 9136, decolado Puca, passando 1.400 pés. Azul 9136, controle, está em contato, radar.